e a tradução da semana do Escola Show traz todo o sentimento de Lionel Rich, Say You, Sem Mim. Say You, Sem Mim. Say it for always. Seio do homem. That's the way it should be. Tatuei um gibi. Seio. Sem mim. Say it together. Seio tu quer dar. Naturally. Nationally. I had a dream. Ah, relembrei. I had an awesome dream. Ah, relembrou, Sandrinho? Vem pulando o parque. Prende o gay que vem dedar. E monta o play. Pois é um masquerade. From behind the walls of doubt. Vai berrando o fodão. A voice was crying out. A voz faz creme não. Say you. Say me. Sem mim. Say it for always. Seio do homem. That's the way it should be. Tatuei um gibi. Say you. Say you. Say me. Sem mim. Say it together. Seio tu quer dar. Naturally. Nationally. Elvis Gordão. Lave as louças, seu ralei. Se esmurrar os beijos, Dudu. Eu dou fim no frio do tio. E tá certo mesmo, tem que parar com o cigarro. That helping hand. Só manuando os tênis. E na vila eu lá estarei. E o gato some de lá seis. Oh, shoyo. Say you. Say me. Sem mim. Say it for always. Seio do homens. Oh, that's the way it should be. Ah, oh, tatuei o gibi. Say you. Say you. Say me. Sem mim. Say it together. Seio tu quer dar. Truly. Nationally. Opa, agora o rock, ó. Esse trecho é muito rápido para traduzir, mas é um caso de propaganda musical. Não é à toa que ele fala de Chun-Li, de Shoyo e tal. Esse trecho de rock é uma propaganda de uma companhia aérea chinesa. Se liga só nessa parte aí, ó. Ouve aí, ó. A Nilda Yu Juan. Voar um shining star. É propaganda pura, meu Deus do céu. Say you. Sem mim. Say it for always. Seio do homem. That's the way it should be. Oh, tatuei o gibi. Say you. Say you. Say me. Sem mim. Sem mim. Sem mim. Olha o eco. Say it together. Seio tu quer dar. Naturally. Nationally. Vamos terminar assim bonito. Say it together. Seio tu quer dar. Naturally. Nesse um livro.